DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. 93 anos de Cachalhau e o homem do alô chegou! Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de regulada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? E aí? E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Cê vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Cê vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Tom Máximo. E eu bora começar em Cachanel, papai. Carabal, o Furioso do Marajó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. E aí? Me traiu. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro Preto! Preto Promonta está aqui com a gente lá de Maracanã! Um abraço aqui do Tom Máximo! A nossa relação me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor. E você? O quê? E consequente, Tom Máximo. Cachanel quer, quer, quer. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Paraenses, escutem, DJ Tom, agora de frente com você. O top DJ do Brasil, DJ Tom Máximo, fazendo a festa. Aqui no Paraíso! Todo tempo procurei sentir um grande amor assim. Carabal. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro. Deixa eu abraçar com muito carinho. Desejei. Meu parceiro Patrick Mídia tá aqui com a gente. Direto de Macapá, papai. Sempre. Cadê o Mega Mix? Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. E o meu parceiro Silvio lá da Kombi. Ao lado do seu grande amor. Forte abraço aqui do Tom Máximo. Em todo lugar. E o magrão dela está na área. Aqui. Aqui no Carabao. Aqui. Oi. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena tom, você tom, se calar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Parceiro DJ Dieguinho, lá do Passat Moral, está aqui comigo. Alô, Dieguinho! Sempre. Hoje é no quintal da casa dele, meu irmão. É até 5 da manhã, Dieguinho! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade. E aí, Dinho? Me deixou. Lá da Dwyane! Não aguento mais essa solidão. Oi! Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora Tom Máximo. Estou só. Carabao. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. E você? Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. História, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu. E a galera da Transa Sopra está aqui com a gente, Bode Grande. Se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. E aí, carioca? Vem me. Só pra mim, só pra mim. Pra Miguel. Forte abraço do Tom. Bora, questionel! Canta pra mim! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci Carabal. Você talvez seja com... E aí, meu amigo Nando Coelho? E a equipe Cachorrada? Não sei mais o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se acresceu. Não consigo gostar de um outro. Carabal. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. E aí, meu amor? Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Bico, Vladimir lá de Souri tá aqui com a gente. Respiro, é o cheiro teu, sonhar. Lembro tudo que a gente viveu e eu te ver. Bate forte o meu... DJ Barão Mix e toda a equipe tá aqui com a gente. Desejo e paixão. Aí, DJ Tom, solta som. Vou contar a minha história de... Conta pra mim, vai, filha. Foi tão doido como rolou. O quê, o quê, o quê? Você é tão perto, ao mesmo tempo distante. Ninguém botava fé nesse romance. E quando encontrei você com outro alguém, eu também. O teu olhar no meu foi tiro certo. E o Dilceu Justiceiro, Jailson, Simone, Rafa Atribulado, forte abraço! Lado, tá tudo errado, você encontrou, éramos dois ali perdendo tempo. E aí, Ju, Beatriz e a prima Andressa Vitória esperando perto do som. Sempre. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. E aí, Edinaldo? Qualidade, você vai se amarrar. Carabal. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso isso que o nome dele é marmita. Juninho de Luana, ninguém entra nesse carro aqui com a gente. Por isso que o nome dele é marmita. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Tom. Entra no marmita. Tom. E tom. Vamos tom. Passear. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Todas pra você dançar. Tom Máximo. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, mudar o trato legal, vou pintar ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir, dizendo arara loura, canta aí que eu quero ouvir. Meu irmão, é o campeão, é o campeão. E o Amaral da 15 de agosto, Thiaguinho, rompendo fronteiras. Decidiu pensar mais em meio a Forte abraço a Carla e o seu amor cabeça quebrada tá aqui com a gente. É o final. Oh, oi. A gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta. Móveis Oscar, isso aqui com a gente. O empresário carioca tá na área. Meu bem, não desista de me amar. E aí, Alexa? Furioso Carabao. Carabao. Carabao. Só você sabe o que você passou. Só eu sei. Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão que como fogo ardia. Sei que a gente Tom Máximo. Tom Máximo. Sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Esse é o baile do homem do alô. DJ Tom Máximo. O rei do norte. E aí, Tom? Que chegou a hora da gente dançar com bochecha, com bochecha. DJ Tom Máximo. Vem a noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. E o abajur? Um abajur cor de carne. Forte abraço, Didi Souza. Paixão, Dajo Marcantes. E aí, Negão do Pastel. E a Bruna, Thaís, Joyce. E a Luzinete. Pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baile. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Nosso abraço aí também a Luana, o Angel, Cristina, rompendo fronteiras atrás do Carabao. Vira a viola e cante uma canção pra mim. Bora falar, Doquinha. Que vale do céu e vale do mar, que vale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Será que ela deixou? Que só lhe interessa. Deixa eu abraçar meu parceiro DJ Neo, o homem, o rei das controladoras. O rei da vida agitada. Bora, Neo! Da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Vai parar, filha! Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. Clareou a mesa aí, meu irmão. Um fruto já colhido, quase murcho, vou renascer à sombra do teu esplendor. Oi. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho, vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Faça o que você quiser. E o baile? Fale. Carabao. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso. Nosso abraço, equipe Nego Gel, chefe Milagre e a equipe Parca Farra aqui com a gente. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, entre tapas e beijos, nosso amor é chama, é fogo, é paixão, ardente de amor. Não tem ouvido lá fora, essa gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo e o meu coração. Minha filha, você vai brigar com ele? Briga! Mas não vai embora da vida dele, não vai. Briga comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga. Ítalo e a Lohana Santos e a Adriana aqui com a gente. Oi. Briga comigo, mas não vai embora. Meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Onde está você que já me esqueceu? Carabao! E eu não consigo tirar você do pensamento. É o Vale Cachanhal! Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga, sem ter você nesta vida. Eu já não aguento. Ah, Carabao. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bairros. E a galera do Refria! Já não te só aqui com a gente. Alô, Ítalo e o Alan. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Oi. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. E aí, John de Turiaçu? Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Vale. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí. Atenção, sem terra, dá um chega. Vale procurar. E pelos bailes da vida, eu já não lhe vejo. Gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. E o baile? Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você está diante. Haja coração pra lá e pra cá, pra tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. Oi! Entrou fundo no amor. E aí, Bitec? Sinto por você. Há um bacana agora, né, meu filho? Não esquento bem, pois sei que vou te falar. Pega um Hollywood, meu irmão, e voltarás para mim. E uma dose de café amargo. Papai, sou o orvalho do teu corpo para te evitar. E aí, Manu? O Mega Mix vai te levar pra Macapá, viu, Manu? Te prepara! Sente o teu calor. O teu calor. Se vai levar o Fabinho, por que não levar, Manu? Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Haja coração. Tanta dor provocada por paixão por você. Queres tu saber, Carabao, por quem manda e quem foi? E o baile pra você. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Parceiro Renan, lá de Santa Isabel, está aqui com a gente. Só curtindo o som do Carabao. Oi! Com o coração vivendo a Deus. Explodiu o pop lá? Que aqui um dia vai te ver. E Carabao. Carabao. E o baile. Uma estupidamente gelada e tô olhando pra ela. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você? E você se surpreende com o corpo da Manu. Que mulher, nesta hora você. Ah, o Américo aí! Que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar: quem será esse doido? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo. Chanel. E aqui está o nosso Carabao fazendo todo mundo recordar. Tom Máximo, machuca. Sei que você pensa em me deixar e eu não vou impedir. Carabao. Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Acho que sei perder. Acho que sei perder. Tá muito rápido, mestre. Já não é preciso disfarçar. Essas lágrimas estão demais. E aí, Loura? Se é hora de ir, então vá. Se é claro, eu esperava te convencer. Mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra a seu favor, eu não guardarei rancor. Vê, senhor! Vai! Eu acho que sei perder, e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será. Cauêzinho tá na área, meu irmão. Vai mudar. Agora que ele apareceu, pretinho. Até que alguém ocupe o seu lugar. Ah. Ontem saímos de novo e você emburrada. E a cara dela? Com a cara fechada. E aquele casal no teu lado? Tinha um casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa. Nós somos dois tristes que nunca serão felizes. Escolhi errado quem tá do meu lado. quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de lindo. E o São Justiceiro? E a gente só Joelso, Simaria, Rafa, briga. E os atribulados? Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Ao lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua. E a gente só briga. Vão na razão baixa, não dá pra atender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem por quê. Carabao. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? E tortas quais me dão cansaço? A maldade do tempo que fez me afastar de você. E aí? E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu tô pegando quem tá doida. De onde você tira essas ideias? Eu tô escondendo o que tá louca. Eu não preciso disso, que conversa é essa? Pega aí meu celular, senha 1508. O dia que eu te vejo. E a galera do Trans? Pode procurar de assopra! O melhor de Caxanhal. E aí, cansou de procurar? Carabao. Vira a tela, tá vendo essa moça com cara de brava? O meu amor é dela. Com a moça da Chanel no braço, ou uma sacolinha de supermercado. E aí? Com dor de cabana no pé, ou até mesmo um chinelo ré. E o pretinho? Com mais de 1 milhão de seguidores, ou mais ou menos conhecida aí no bairro. Eu ia te amar do mesmo jeito, falando frentemente umas 3 línguas, ou cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo com bom dia, ou com a cara fechada de um mau humor. Risoto, camarão e vinho tinto, ou um dogão que vende brinde e um refri. Não muda. Meu amigo Carlinho, Rafael, Gabilênio, segurança, isso aqui com a gente. E o ganhador da loteria achando que tem sorte, sortudo sou eu. 7 bilhões de pessoas no mundo que você me escolher. Me escolhe, vai! Me escolheu. E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz. E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer. Quando o universo não quer, não bata de frente. Oh, e a galera do Bado, a gente quer. Belo de Nangapi. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram uma vida e outros só um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Oi? Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Quem nunca. E a Brenda Paissandu? Amor se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca falou, some daqui, doido pra segurar. E quem? Quem nunca falou, acabou, se acabando de chorar. ative o sininho. Carabau, direto dos campos marajoaras, para ser inserido na cultura paraense. Que horas, Doquinha? Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor. Tá quase lá! O que você tomou? Máximo. Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Rafa dos Atribulados de Benavides e o Amaral da 15. Bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Te avisei, minha filha, eu te avisei. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que você quebra a cara, na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor como você queria. E o Alessandro dos Consignados e a primeira dama. Você vai ver que dorme com o cara errado, que te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rolar na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou o amor que ele... E o DJ Bruninho Super e a primeira dama aqui no Carabao. E quando me amar de novo, você vai lembrar. E quando me deixam te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Porque você não veste sua roupa e sai. Máximo. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Fala pra ele aí, fala. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Só depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esquecer o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. E ela diz pro Braga: pega sua roupa e vai embora. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E ela diz pro Braga: pegue sua roupa e vá embora de vez. O empresário carioca Samara sabe, não e o Alex sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda quem que eu te ame, ainda quem que eu te ame. Tantas indiretas eu nem percebi. Cadê o amor da tua vida? Tá aí? Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Carabao. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Às vezes você perde a chance de ser feliz. No seu coração. Fala pro Tom aí, fala. Eu perdi a chance de ser. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços

Siga meu canal, DJ Tom Máximo. E ative o sininho.